medo de mim. Todos os outros têm medo de mim. Igor! Sim, mestre. Por que atormenta tanto essa coisa? É meu trabalho. Lembre-se, Igor. Faça com os outros. Antes que eles façam comigo, mestre. Saca primeiro ou cai primeiro, por ganância, por dinheiro. Tem que ser guerreiro o tempo inteiro, ser ligeiro. Consigo sentir o cheiro, você cai primeiro, boy. O mesmo que constrói também destrói os maloqueiros. Monstro virtual, inimigos invisíveis. Na vida real é surreal pular os níveis. Contra o tempo, tic-tac, no destaque, rap ataque. Cada rima acerta um baque, aqui jaz, big pack. Ninguém tá a salvo, somos alvos do exílio. Vários são os medos e os dedos no gatilho. Vários são os planos, vários manos dando milho. Uns nascem pra brilhar, outros pra roubar seu brilho. A vida imita a arte, traz a morte em sua bota. Violência à parte ainda mata mais que a rota. Ao viver a cores, defensores, impostores. Brigam pelo tom, mas todos querem a mesma nota. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Se for prego, vai ser difícil ficar vivo. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Periferia na linha de tiro. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Pretinho, seu caderno era um fuzil. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Por ganância, por dinheiro, tem que ser guerreiro o tempo inteiro, ser ligeiro. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Vitória ou extermínio, a arte e o domínio verdadeiro. A toda prova, rima nova pra fugir da cova. Se comprova, cada coroa seu herdeiro. O cabo é de madeira, o cão de aça, barra é oca. Que faz a lua e o sol se unir no céu da sua boca. A vida é louca, toda proteção é pouca. Um no peixe e um no gato, só pra não ficar de touca. Passo a passo no compasso, cada um no seu espaço. Um balanço, um balaço, um vacilo, seu abraço. Não descanso, não me canso, a ideia que eu te lanço. Nenhum inimigo é manso, quem escapa do arregaço. Vários manca lança, faca de dois gumes. São como criança, matam por ciúmes. Bem-vindo ao sindicato da cultura e dos costumes. Levantem suas armas, aumentem seus volumes. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Se for prego, vai ser difícil ficar vivo. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Periferia na linha de tiro. Ou saca primeiro ou cai primeiro. De um pretinho, seu caderno era um fuzil. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Por ganância, por dinheiro, tem que ser guerreiro o tempo inteiro, ser ligeiro. Ou saca primeiro ou cai primeiro. O erro derradeiro, quem quer cobrar não manda mensageiro. Uma chance pro tiro certeiro, libere o prisioneiro. É sem misericórdia, meu parceiro, para trás. Muito mais pra que eu consiga vê-lo. O fogo que queima o pano faz derreter o gelo. No peso do martelo eu atropelo, atropelo. Ponho você no chinelo, rimo pelos cotovelo. Eu quero ver, qual é que é bem-vindo ao meu mundo. Eu quero ver você ficar de pé por um segundo. O buraco é bem mais fundo, a ideia não faz curva. Uma podre estraga o caixa até debaixo da chuva. Minha autodefesa é a proeza no ataque. Sua fortaleza não impede que eu saque. Ira vira presa como Saddam no Iraque. O efeito borboleta ainda mata mais que o crack. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Se for prego, vai ser difícil ficar vivo. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Periferia na linha de tiro. Ou saca primeiro ou cai primeiro. De um pretinho, seu caderno era um fuzil. Ou saca primeiro ou cai primeiro. Por ganância, por dinheiro, tem que ser guerreiro o tempo inteiro, ser ligeiro. Mestre. Agora, todos vocês.